eu quero levar a arca do meu Senhor. Do meu Senhor. Sem cessar, sem cessar, quero exaltar a ti, Senhor Jeová. E proclamar, Jesus é o Senhor. Love.